Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, malandro. Se derrubar, já sabe, hein? Estamos de volta com mais um episódio. Não tem abertura mais carioca do que essa, né? Mas tudo bem. Tem uma sim. Tem outra. Tem uma com o som de funk no fundo, né? Vai ter problema não. A gente tem que inventar moda na abertura mesmo, porque senão fica sem. Não tem mais como. Já são 118 episódios. Esse aqui é o episódio 118 do podcast. Chegando pra vocês mais uma semana de feriadão aí no Brasil e também no Canadá, por coincidência, né? Dia 7 de setembro, independência do Brasil. A gente também comemora aqui. Convencemos os canadenses, né, Seco, a tirar um feriado dia 7 de setembro. Ah, foi o Rafa, cara. Chegou, ó, pessoal, vou jogar Mad Max uma semana toda e não vou trabalhar a segunda. E o pessoal falou, não, beleza, então ninguém trabalha. Todo mundo vai jogar Mad Max. É isso aí, né? Então, já dando spoiler do que a gente vai falar no episódio, não, mas na verdade dia 7 de setembro calhou de ser também dia do trabalho, Labor Day, aqui no Canadá, que é sempre a primeira segunda-feira de setembro. A gente também conseguiu aí tirar um tempinho de folga, mas o podcast não tem folga não, hein? A gente volta aqui mais uma semana, assuntos interessantes aí, que semana de polêmicas essa semana, e a gente tem bastante coisa pra falar aqui, então vamos começar nosso programa já. Começar então, já que a gente já falou de Mad Max, né, Rafa? O que será que você tá jogando? Conta pra gente aí. Jogando Mad Max, comprei no dia do lançamento, já tava de olho nesse jogo. Que... O jogo mais importante lançado nesse dia, né? 1º de setembro. Sim, né? Com certeza, né, cara? Esses outros jogos que eu nem lembro o nome aí não. Cuidado, você vai causar uma dor aí no fantasma, no pessoal que tá ouvindo, hein? Cuidado. Cara, mas eu tô adorando, cara, o Mad Max. Assim, eu acho que ele pega muito bem o espírito do que é Mad Max, assim, sabe? Até os filmes, assim, tu não vai assistir esperando uma história digna de Oscar, sabe? Vai assistir porque, pô, é um cenário legal, sabe? A ação, sequência de ação non-stop em um mundo totalmente destruído, assim. O mundo pós-apocalipse, normalmente, eles estão sendo com zumbi, né? Zumbi. Daí acho que agora voltou esse com o filme, agora com o jogo, voltou, assim, o pós-apocalipse Mad Max, assim, sabe? Com sem água e lutando por combustível e aquela civilização brutal, assim, sabe? E o inimigo é a raça humana. E, pô, eu tô curtindo muito, cara. O foco de ser em veículos, assim, acertaram em cheio, que é como puro Mad Max, assim, né? É, o combate, assim, é o da Warner, né? O que eles usam, tem usado quase todos os jogos deles, que é o do Batman, normal. Mas aí você faz combo com o carro, é isso, Rafa? Você tá dirigindo, aí você... Não. Você usa o carro... Você aperta o botão, o carro ajuda? Não, tem o combate corpo a corpo, é o estilo do Batman, assim, o bate e counter, assim, né, com usar a arma. E tu pode usar a arma de fogo, que é novidade, mas como é o universo Mad Max, munição é raro, né? Então tu usa munição, assim, taticamente, algum inimigo que tu quer eliminar primeiro, assim, sabe? Ou algum inimigo que tá com um pouco life numa emergência, porque munição é bem raro de vir. Combate corpo a corpo é bem simples, assim, nesse sentido, né? É o que todo mundo já viu. Mas o combate de carro ficou muito legal, assim. O carro é totalmente customizável, vai abrindo, dando unlock, assim, nas peças, e tu escolhe quais peças que tu quer. Algumas peças são melhores pra algumas coisas, conforme tu vai progredindo, elas são melhores em tudo, assim, né? Mas se alguma coisa tu escolhe, se tu quer mais velocidade, se tu quer mais proteção e tal, daí tu vai abrindo também armas pro carro, tem um arpão que tu lança, assim, com um cabo, né? Durante o movimento, o carro tu pode arrancar as portas do cara, pra tu poder atirar nele. Os carros inimigos têm vários tipos diferentes, com proteções diferentes, né? Aí tu pode arrancar uma proteção pra expor um tanque de combustível, tu atira no tanque pro carro explodir, sabe? Claro que tu pode pegar e bater nos outros carros, assim, de lado ou por trás. Acho que eles se inspiraram bastante no Burnout com relação à colisão de carro, assim, e bater nos outros carros pra ganhar, assim, né? E, porra, o foco nos carros ficou muito legal, cara. É muito divertido, assim, tem uns comboios, né, que faz parte do gameplay, que é um carro que tu tem que destruir pra tu poder pegar algum recurso que ele tem, assim, algum item, assim, né? Às vezes até missões. E daí tem vários outros carros ao redor, assim. E os carros ficam protegendo aquele carro principal, sabe? Tudo em movimento, assim. Daí tu tem que ir andando pela estrada, assim. É, todo mundo em alta velocidade. Os outros carros tentando proteger, tentando te bater. E tu tendo que destruir todos esses carros, assim. Ficou muito divertido, cara. Muito divertido, assim. Em termos de narrativa, a história é mínima, assim. A história é muito pouco. E eu acho que foi uma escolha acertada deles. Ao invés de tentar botar um monte de cutscene, assim, pra explicar a história. Não precisa, sabe? Te bota no universo Mad Max e dá porrada, assim. Destrói carro, explosões e bola pra frente, assim. E é muito divertido de jogar, cara. É um paralelo com o que você falou dos filmes, que a gente geralmente não vai no filme buscando história. Eles devem ter imaginado que no caso do jogo, essa era a abordagem que ia ter o mais sucesso. Eu tenho algumas perguntas pra te fazer, porque eu tô muito propenso a pegar esse game. Eu tava até pensando em comprar o outro, né? Que saiu no mesmo dia, o outro grande lançamento. A gente vai falar daqui a pouco. Mas suas palavras só estão me dando mais estímulo de ir gastar meu tempo no Mad Max ao invés disso. Uhum. Mas, assim, pra mim, o personagem mais importante dos filmes e da história toda do Mad Max sempre foi o mundo, mais do que qualquer outro personagem. E aí eu queria saber, esse é um jogo, ele é um jogo de mundo aberto, e como é que esse mundo tá representado? Porque no cinema você consegue fazer muitos efeitos e muitas áreas muito diferentes, assim, que são todas muito fodas, mas porque é cinema. Uhum. E no game, eles fizeram um bom trabalho também de representar o mundo ou não? Sim, o mundo, ele tem vários aspectos dele, né? O mundo como level design, ele é lindo demais, assim. Por mais que seja um deserto, e deserto é difícil de ser que um deserto é bonito, né? Porque, pô, é um deserto. Mas, assim, é bonito de ver, assim, sabe? Talvez pela... Porque ele não precisava ser muito complexo por ser um deserto. Eles conseguiram fazer uma coisa foda, assim, sabe? De tu passar, de, tipo, andando com o carro, assim, sabe? Desde a sombra do terreno irregular, assim, a sombra vai se movimentando, sabe? Uhum. Por causa do calor também. A tração diferente do carro numa estrada batida ou na areia. Todos os carros dirigem diferente, assim, porque é o espírito Mad Max, assim, os veículos, né? E tem um lado também de lore mesmo, que como eu falei antes, ele não tem muita cutscene, não conta muita história, mas eles têm um tipo de um codex, que tudo que tu vê no jogo abre um codexzinho ali, que tu pode ir lá e ler sobre. Todas as regiões têm alguma coisa pra tu ler sobre, todos os personagens, é opcional, tu não precisa, né? Claro. Mas tudo tem lá, assim, pô, eu leio tudo, cara, é muito legal, assim, pra conhecer mais do universo Mad Max, assim, sabe? Tem uns itens que tu pega que são relíquias, que são itens de antes da queda, né? Que eles chamam o apocalipse, pra eles chamam de a queda, né? Uhum. E eles nunca dizem o que aconteceu, sabe? Isso eu acho que é característica do universo Mad Max. Eles não dizem qual foi o apocalipse, assim, né? Só que não tem mais água no mundo, os oceanos evaporaram, assim, naquela área, né? Nunca fica claro pro resto do mundo, mas... Uhum. Daí... E tu vê isso, tipo, no level design. Tem uma área que é, tipo, tudo branco. Sal. Do oceano, sabe? Não é neve, é sal do oceano que evaporou. Caralho. É muito foda. Tipo, assim, e como é o oceano evaporou, tipo, as embarcações que afundaram são tudo... Tu vê, assim, as carcaças do navio, as pessoas fazem bases ali nesses barcos, nesses navios naufragados, né? Que agora, uhum. que agora é um deserto. Pô, é tudo... Faz muito sentido, assim, sabe? Eu me empolgo muito em ler, assim. Ler sobre as facções, assim, né? O que aconteceu com eles, a organização, como isso se organiza, que Mad Max é o meu entendimento de Mad Max é os filmes, né? Eu não... Uhum. Nem sei se existe livro, se existe outra mídia que fale muito dele, porque eu consumi Mad Max só pelos filmes e agora pelo jogo. Então é muito legal pra eu ver essas coisas, assim, sabe? Pra eu entender mais sobre o universo Mad Max, assim, cara. Eu tô curtindo bastante isso e dá contexto, né, cara? Dá contexto pro que você tá fazendo, assim, tu entender por que as coisas são daquele jeito, assim. Pô, eu tô curtindo, cara. Eu não sei por que as notas foram relativamente baixas, assim, né? Eu ia te perguntar isso, que a gente tem uma fonte de verdade universal que se chama Reviews, né? O Metacritic. E como é que pode essa sua opinião estar diferindo dela? Eu não consigo encontrar uma explicação. É, então, você deve estar errado, no mínimo. Eu, quando saiu esses dois jogos no mesmo dia, eu fui ver os reviews, né? Como qualquer pessoa sensata, eu fui ver os reviews. Uhum. Eu não sou sensato. O Mad Max estava com 70 e alguma coisa no Metacritic. 70 e poucos, assim. Verdade. 72, alguma coisa assim, né? No Metacritic. Ainda tá amarelinho lá. É, e o outro jogo tava com 95 no Metacritic. Daí eu fiquei meio balançado, assim, cara, pô, será que Mad Max não vai ser o jogo que eu tô esperando pra jogar? Mas eu resolvi encarar, assim, eu li, eu não fui pelo score, eu li, assim, o que as pessoas estavam dizendo no review, né? A IGN adorou, por exemplo, o review, no review deles, elas adoraram o jogo, mas alguns criticaram. E as críticas foram coisas, tipo, que pra mim não se configura como uma coisa ruim, tipo, dizer, ah, combate não tem inovação nenhuma, igual ao do Batman. Mas o combate foda, pô. Primeiro, é um combate bom pra caralho. Por mim, pode continuar fazendo. Se ele servir o propósito dele, sabe? Que no Mad Max, o foco nem é o combate corpo a corpo. Sim, o combate isso que eu ia falar. Móveis. Se fosse um jogo tipo Devil May Cry, onde tudo que você faz é combate, aí eu até digo que precisava ter inovação, precisava ser alguma coisa diferente, mas não é o caso desse jogo, né? Exatamente, eu acho que o combate corpo a corpo ele serve o propósito deles, não precisaram fazer nada além do que Shadows of Mordor ou o Batman fizeram, sabe? Uhum. Tá ali, tá bom daquele jeito, tem algumas mudançazinhas pra entrar um pouco mais no contexto do Mad Max, assim, mas tirando isso, o foco é no cenário, né, no mundo, como tu falou, e o combate de carro, assim, e isso tá muito foda, assim, sabe, cara? Não entendo, assim, como alguém pode dar 5, em alguns reviews deram 5 pra esse jogo, sabe? E dá pra um Assassin's Creed que é igual todo ano, 9. Sabe? Uhum. Quero evitar entrar no assunto do review de novo, porque a gente já falou isso em dois ou três podcasts. Mas se tem alguém que ouve o podcast e tá, não comprou o jogo ainda por causa dos reviews, cara, compra que eu garanto, é um puta jogo. Então, depois do review do Rafa sobre o Mad Max, onde todo mundo vai então usar a opinião dele pra escolher se compra o jogo ou não. Fernando, antes de você até falar o que você tá jogando, foi engraçado que lá na nossa comunidade no Google Plus, onde os patronos interagem com a gente, você postou um negócio falando assim, perguntando o que a galera achou do Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, que você não ia ler reviews. Quer saber o que vocês acharam, porque eu não quero ler reviews. Por que isso? Por que que você se recusa a ler reviews? Não pra entrar no assunto review, mas você queria jogar o Phantom Pain e aí, quando você queria tomar uma decisão, você foi até a galera do Google Plus e não nos reviews. Por quê? Eu acho que nos últimos, talvez, 10 anos eu discordei de muito review e eu comecei a perceber que muitos jogos com Score 5, Metacritic 6, eu joguei, tipo, 40 horas, me diverti pra caralho. Daí eu fiquei pensando um tempo atrás que, quando a gente era pequeno, a gente pegava esse videogame, aí você jogava, você lia sobre o jogo e você falava com seus amigos e pegava input deles. Então, eu resolvi começar a fazer isso de novo, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que todo videogame tá se transformando no que música era nos anos 90 e 80, sabe? Tipo, todo mundo começa a dizer, não, porque esse jogo agora, essa banda é muito comercial. Pô, mas é tipo, a mesma banda fazendo uma coisa diferente, agora você não gosta mais, não? Não, eles não inovaram nada, são os mesmos riffs que todo mundo ama. Ah, entendi, quer dizer que não é bom. Não, é ótimo, mas não inovou. Aí, esse é o problema, porque às vezes no próprio review, da maneira com que as pessoas escrevem assim, parece que tipo, tudo é ruim, sabe? Eu fico puto quando o pessoal fala assim, esse jogo não é nada que vai revolucionar a indústria. Mas porra, então, se todos os jogos revolucionassem a indústria, não ia ter indústria, né? Assim, como se precisasse, né? Eu acho que talvez seja porque, tipo, a parte de jogos indie nos últimos anos inovaram em várias coisas. Então, os reviewers que estavam estagnados jogando os mesmos FPS por 200 anos, agora só querem inovação, assim, eles querem sempre uma coisa diferente, porque a única coisa que eles fazem 24 horas por dia é jogar. Então, sempre que você, se a única coisa que você faz, obviamente, você vai querer uma coisa nova cada vez que você vai jogar, né? Você não quer a mesma coisa. É. Então, eu lembro que eu jogava jogo tosco pra caralho, mas me divertia, assim, sabe? Mega Drive, Midnight Resistance. Acho que se fosse fazer um review, ia ganhar um 2, sabe? Mas eu gostei muitas horas jogando. E depois de eu jogar o The Order, pra mim foi bem claro, assim, que... Bom exemplo, né? Tudo que eu achava que eu deveria fazer, funcionou, sabe? E eu tô fazendo isso. E quando, tipo, perguntei pro pessoal, todas as respostas que me deram, achei bacana. Aí, já tinha jogado Ground Zero, já tinha gostado bastante. E, assim, só me incentiva mais a comprar, entendeu? E você comprou já ou não? Ah, não, ainda não. Ah, que pena. Então não vai ter ninguém que vai poder falar do Phantom Pain aqui no podcast de hoje, que eu também não joguei. Não, não tem problema, não. O que que você jogou, então, que não é o Phantom Pain? Eu tava jogando o novo DLC do Battlefield 4, Night Operations, que é só no escurinho. Entendi. Foi lançado ontem à noite, então teve noitada. E eu voltei a jogar League of Legends, porque gosto de League of Legends, acompanho a cena de esportes, e eu percebi que a Riot tava fazendo um esforço muito grande pra conter uma coisa que, não só como desenvolvedor, mas como jogador, é uma coisa que me frustra muito, que é a comunidade de jogo free-to-play. É uma selva, assim, sabe? De desrespeito, de falta de tato, assim, sabe? De racismo. E eles botaram um monte de regra e, por enquanto, tô jogando de volta faz uma semana. Devo ter jogado uns 15 jogos. Desde então não aconteceu absolutamente nada parecido com o que acontecia em cada jogo, por exemplo, entendi, do ano passado. Então eu fiquei muito feliz, quer dizer, que tudo que eles fizeram conseguiu conter o pessoal que eu chamo de toxic e troll, sabe? Não, o mais interessante é que o sinal de que uma política desse tipo é bem feita é quando ela consegue atrair de volta o cara que foi, ficou desanimado com o jogo por causa disso e conseguiu na sua figura, por exemplo, cumprir esse objetivo, né? Isso é interessantíssimo de ver acontecer. É, pois é, porque eu tinha a mesma frustração às vezes jogando Dota e acabou que eu larguei mão assim, sabe? Mas assim, tô bem satisfeito, assim, mas é as únicas coisas que eu ando jogando. Eu botei meu Xbox de volta pra jogar o Alice Madness Return. Olha! Returns, é, eu botei ali pra jogar isso hoje. Acabou que o Xbox ficou uma hora dando update, então acabei não jogando. Caralho. Mas é isso aí. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said. Vou passar a bola pro Giliardi. E você, senhor Giliardi? Tirando o FIFA 16, o que o senhor está jogando? FIFA 16 eu só posso jogar lá no escritório, cara. Não dá pra jogar em casa ainda, não. Eu joguei o beta até da 16, mas o beta era outro tipo de conteúdo. Não, mas eu experimentei o Ground Zeroes como forma de tentar descobrir se eu ia querer jogar o Phantom Pain ou não, né? E aí descobri que não, eu não vou querer jogar. É sério mesmo? É sério. Não é assim, vou ser bem cuidadoso aqui. Acho que é muito a ver com o meu gosto. Não com o jogo ser ruim. Porque, cara, eu no Ground Zeroes eu saquei o que ele tá querendo que eu faça. É um jogo até. Eu achei ele bem menos difícil do que eu imaginava na parte de tiro. Eu achei que era um jogo, como muitos jogos stealth clássicos, em que você é visto, fodeu, entendeu? Não tem como você sair vivo. E eu consegui umas duas ou três vezes matar três ou quatro caras que vieram me achar porque eu fui visto e continuar a vida. Mas não é assim que eu quero jogar um jogo de stealth. Então, eu sempre que acontecia isso, mesmo eu conseguindo negociar aquele encontro, eu voltava, dava um load no checkpoint e eu achei, cara, pode ser que eu vá perder uma grande coisa não jogando Phantom Pain, mas até onde eu vi do Ground Zeroes, o stealth dele é muito assim, simples e não tinha muitos equipamentos pra usar, por exemplo, era tudo muito um jogo de observa, observa, observa, tem uma janela curtinha onde você pode se mexer, demorado pra caramba assim, pra você fazer as coisas, que eu, tipo, não curti, cara, eu realmente curto mais o estilo de um Splinter Cell da vida. Curto mais um Deus Ex, Human Revolution, a maneira como fez stealth. Sei lá, eu achei que faltou molho no jogo, assim, pra poder me conquistar. Não sei se o quanto isso difere da experiência, por exemplo, que você teve jogando Ground Zeroes, que você falou que jogou. Ah, então, na verdade, o fato de você não ser penalizado quando alguém te detecta, ou você consegue reverter a situação, pra mim foi o que me ganhou, sabe? Que é o meu problema, em geral, com Splinter Cell e com algumas vezes Metal Gear, é que o cara te detecta, toca o alarme global, toda a IA tá alertada, daí fudeu, sabe? Então, no Splinter Cell, eu lembro que me irritava muito alguém te ver, todos os inimigos já estão alerta, começam a te dar uma surra, sabe? E eu gostei nesse, porque, por exemplo, eu gosto de tactical shooter, assim, então eu acho muito legal eu estar atrás de uma proteção, daí vem dois caras. Aí o primeiro eu chego, sei lá, dá um mata-leão e no outro dá um tiro na nuca, assim, sei lá. Daí entra pela porta, assim, sabe? Então, tipo, isso que eu gostei pra caralho, assim, o fato de poder reverter, eu poder usar arma à vontade, assim, e não alertar o planeta inteiro, sabe? Eu achei bem fluido, assim, pra mim. Eu gostei pra caralho, assim. É um sandbox de Snake Eater, assim, né? Primeira vez que eu joguei só dando tiro, assim, sabe? Que eu achei interessante, mecânica de tiro. E a segunda vez só sneaking, assim. E, tipo, cada experiência foi diferente, eu achei legal, assim. É, eu achei o sneaking muito chato e era isso que eu tava aqui procurando nesse jogo, não tava querendo jogar ele como um tactical shooter, entendeu? Ah, entendi. É, eu realmente não gosto de sneak, então me agradou, assim, sabe? Tem uma coisa com jogos de stealth que o Splinter Cell aprendeu rápido, que é o stealth de verdade, assim, né? Digamos, por mais que eu não seja um militar com experiência nisso, ele requer em vários sentidos, né? Não só na tua visão. Ele requer que tu perceba coisas ao teu redor o tempo inteiro, e som, e movimentação, sabe? Sombra, qualquer coisa ao teu redor pra tu poder perceber se o inimigo tá te vendo ou não. E num videogame é muito difícil de tu mostrar todas essas coisas que uma pessoa de verdade... precisaria pra se esconder efetivamente, sabe? Tinha que ter o controle que não só sai barulhinho, mas sai cheiro. Então, mais ou menos isso. Daí, o que o Splinter Cell fez é que, pra mim, ganhou assim, a disputa de jogos de stealth é o inimigo de perceber uma coisa progressiva. Por mais que na vida real ele percebe na hora e reage, que é como era no Metal Gear, né? E pronto, acabou a missão, fudeu que ele te viu. Ele mostra que o inimigo está quase te vendo, quase te viu, sabe? Ou seja, tu tem tempo de reagir. Isso o Splinter Cell fez muitos jogos atrás e manteve, assim. Claro que eles foram refinando hoje em dia. E o Metal Gear não, o Metal Gear continua naquele esquema deles de um ou zero, né? Outro foi viu, outro não foi visto. E eu, pelo que eu joguei do Ground Zeroes, como o Seco falou, mudaram isso, né? Que quando ele te vê, tu tem um tempo de reagir, assim. É, além de ter uma luzinha lá que vai ficando mais forte quando o cara tá te percebendo, quando ele te percebe que dá o... famoso. Isso. Ainda tem o Reflex Mode, que você pode, inclusive, desligar, onde você tem tempo de dar um tiro na cabeça pra ele não alertar os outros. É, que é o que eu espero de um mega fodão, espião, supremo, ninja, cobra, né, fazer. Barbudo que parece o Geralt, do Witcher. Sabe, é o mínimo que eu espero de um cara desse, sabe? Então, acho que consertou um pouco, assim, sabe? Isso me deixou feliz no Ground Zeroes. A minha reclamação com o Ground Zeroes foi que ele foi muito curto, não deixou eu experimentar outras coisas, assim, não teve outros equipamentos, outras formas de fazer, sabe? Era muito aquilo ali, assim, como se fosse só um vertical slice que eles fizeram lá no início da produção do jogo, é assim que vai ser nosso jogo. O que provavelmente foi, né? Deve ter sido assim, algo que não era planejado de lançar comercialmente, mas a Konami mandou, e aí imagina se os jogos que a gente faz, alguém pegasse o Vertical Slice, o Corex lá e lançasse, entendeu? Ia ser muito tosco, né? Mas sinceramente, se fosse tão polido quanto foi o Ground Zero, na minha opinião, e se fosse um pouco mais barato, tipo uns $25... Eu toparia, saca? Você jogaria o Mass Effect Andromeda versão Vertical Slice? Não, porque não combina. É um RPG, né? Eu acho que faria muito spoiler de um monte de coisa. Ah, tá. Mas se fosse, por exemplo, talvez um Battlefield, um Battlefront, um Call of Duty, jogos assim que você consegue ter um ambiente fechado, um sandbox divertido, sabe? Uhum. Eu acho que seria interessante, sabe? Até acho que pro GTA funcionaria, entendeu? Entendi. Call of Duty já tem todo ano, né? Então, de 6 em 6 meses tem uma versão Vertical Slice. É engraçado que não muito tempo atrás, isso se chamava demo e era de graça, né? É verdade, Rafael Cunha. É verdade. Mas eu concordo, mas assim, eu só tô dizendo assim que, pela quantidade da diversão e pelo polimento, eu não me importaria, sabe? Entendi, cara. Talvez eu vá acabar perdendo a festa que todo mundo tá fazendo pelo Phantom Pain, que realmente tá sendo muito bem, não só analisado, né, nos reviews, mas como amigos nossos também estão falando muito bem. E talvez eu tenha começado errado, né, de ter usado Ground Zeroes como referência absoluta pra jogar o Phantom Pain ou não. Mas eu tô com muito medo de ir lá botar os $70 que eu preciso botar na mesa pra isso e descobrir que, sabe, que eu vou achar chato, muito, muito trabalhoso, assim, muito demorado, stealth, entendeu, do jogo, e não vou querer jogar de outras formas, não sei. Tô bem nessa dúvida mesmo, e pelo tudo que o Rafa falou do Mad Max, eu tô mais pendendo por ele no momento. Deixar vocês me ajudarem também aí, eu sei que ninguém vai cair de pau nos comentários. Metal Gear é uma série muito amada, e eu não desrespeito isso só, me reservo o direito de não sentir da mesma forma que as outras pessoas, porque eu realmente não me sinto. Eu tenho uma opinião sobre Metal Gear, sobre a série, que quando eu falo que é overrated, né, que é super estimado, é porque tudo que ele tenta fazer, nada é extraordinário. Pode dizer o que tu quiser, cara, mas a história não é boa, cara. A história é confusa, é difícil de entender. Eu acho que a história é onde você tem o melhor ponto pro seu argumento. É difícil de entender, difícil de acompanhar. Eu joguei e terminei todos os Metal Gears, e se tu me pedir pra explicar a história, eu não sei. Tá, o que isso diz em relação ao jogo? Sabe, que eu não sou um gênio literário. Ou em relação a você? Eu não sou um gênio literário e não consigo entender a evolução da mente do Hideo Kojima, que é muito avançada pra mim, entendeu? Pode ser isso, mas pô, eu não sou burro, cara. Se eu não consigo, imagina o povão que compra, que dá os milhões pra ele, sabe? Começando com isso, né? Segundo lugar, Tactical Action Espionagem, né? Stealth Action Espionagem, que era o slogan deles, né? O stealth é ruim. Se tu comparar com outros jogos stealth que existem no mercado, tu falou dois, Splinter Cell, Deus Ex, fazem stealth muito melhor, muito mais competente que o Metal Gear. Ação, o tiro, puta que pariu, né? Se tu comparar com outros jogos de tiro em terceira pessoa, até jogos que o foco não é tiro, que é, sei lá, Last of Us, faz tiro melhor do que Metal Gear. Pô, então dessas três coisas, stealth, action e a história, os três são ruins. Como que esse jogo é tão fenomenal? Não, sabe? Só deixa eu continuar, porque eu não tô aqui pra malhar pau. Eu não tô aqui pra malhar pau. Tô dizendo porque que eu não gostava do Metal Gear até então. Eu joguei todos, terminei todos, uma vez só cada, por causa de que, por ser um ícone da indústria, eu, é obrigação profissional minha, eu considero, jogar esses jogos. Mas aí chegou esse novo, né, que aparentemente tudo que eu não, tudo que eu malhei pau sempre na série Metal Gear, tá sendo corrigido, no sentido de, parece que a história, eu não sei, não vou falar com relação à história porque eu não joguei o jogo ainda, mas parece que o stealth tá muito melhor, pelo que as pessoas disseram, pelo que eu joguei no Ground Zeroes, ele parece estar melhor mesmo, e amigos meus com que eu conversei, que compartilham minha opinião, falaram que o stealth do Metal Gear no 5 tá melhor, é o melhor stealth da série. Não diz muito, mas já é uma melhora. Esperança, pelo menos. Sabe? E o tiro também, a ação, o gameplay de ação parece que tá melhor. Pô, então eu tô curtindo. E parece também que tem umas coisas que, pelo que eu tô vendo, que tem os companions, né? Gente que tu leva junto, que pode ser um cachorro, pode ser um outros personagens lá. Eles meio que mudam um pouco o teu estilo de gameplay, né? Se tu quer, se tu é mais stealth, tem um companion que se adapta mais a isso. Se tu é mais ação, tem outro companion que te ajuda mais nisso. É isso que eu achei, até que eles podiam ter posto no Ground Zeroes pra meio que dar uma ideia melhor desse jogabilidade, tá? E, pô, isso eu tô curioso, sabe? Eu comprei Metal Gear. Eu, por mais que eu malhe pau, eu comprei, sabe? Eu vou jogar assim que a gente... Pô, queria ser designer, velho. Pô, queria ganhar bem assim. Assim que a gente terminar de gravar o podcast, eu vou lá jogar. Mentira, você falou que a gente tinha que gravar rápido pra você voltar pro Mad Max. É verdade, eu tenho que jogar mais um pouquinho de Mad Max e depois eu vou jogar Metal Gear. Sabia. Mas eu quero só te fazer uma pergunta, Rafa, assim, a gente não analisa o jogo pelo todo, porque, por exemplo, claro, se a gente vai analisar todo o breakdown e olhar, por exemplo, Skyrim, não tem absolutamente nada que ele faz excelente, nem mais ou menos, assim, tudo ok o jogo todo. Quando não é quebrado. Mas, tudo junto, é um puta jogo. Eu acho muito equivalente ao que é o GTA, assim, sabe? É um monte de coisa ok, mas é um universo fantástico, assim, sabe? All together. O meu ponto é, tipo, você falou, ele é stealth e não faz stealth tão bem quanto outros jogos. Ele é shooter e não faz bem shooter quanto os outros. A história não é tão boa quanto outras histórias. Eu acho que vale pra muito jogo, tipo, que dos últimos anos, assim, sabe? Vai Skyrim, acho GTA... É, eu sei o que tá dizendo do jogo, que ele é maior do que a soma de suas partes, né? Que às vezes ele não faz realmente nada especial em nenhuma das coisas que ele se propõe, mas a experiência como um todo, quando você joga, você sai satisfeito. É, que é uma coisa válida. Com certeza. É. Não, eu vou ser o primeiro a concordar com isso. Eu sempre tive esse mesmo problema com o Splinter Cell, sabe? Tipo, a história, nos personagens, sabe? O level design é ok também, mas tipo, é que overall, assim, cara, tipo, é massa pra caralho. Sabe? Eu sou o primeiro a concordar contigo, assim. Eu acho que o jogo tem, qualquer jogo tem que ser, assim, melhor do que a soma das partes dele, sabe? É, por exemplo, o motivo que eu acho The Last of Us uma obra-prima. Se tu for analisar cada pedacinho, ele é okzinho ali em tudo, sabe? Mas ele é ruim em gameplay, tipo. Não, mas não vamos voltar lá. Mas com relação ao GTA, por exemplo, a história dele serve pra dar contexto ao que eu tô fazendo. E pra isso ela é uma história excelente. Ela não vai ganhar um Oscar, ganhar nenhum prêmio literário, mas... Ela pode ganhar o AVN lá de pornô, hein? Ela serve pra dar contexto ao que eu tô fazendo, pra eu entender, pra eu achar legal o que eu tô fazendo, sabe? Pra eu entender aqueles personagens fazem, pra emoldurar tudo, né? Meu problema é que no Metal Gear nem pra isso ela serve. Não entendo o que elas fazem. As piadinhas do Hideo Kojima, assim, eu não entendo por que que eles fazem aquelas... Por que que stealth tu usa uma caixa? Porra, é ridículo, sabe? Cara, isso é o que eu mais amo naquele jogo, velho. Porque o Seco gosta desse tipo de humor do Kojima. Ele é a única pessoa que eu conheço que gosta. O fato, tipo, do demo lá, quando eles mostraram o gameplay demo, tu tem um cavalo cagar na estrada de terra, o carro passar por cima e começar a rodopiar e deixar todo mundo nauseado e vomitar. E isso serve... Cara, isso que me ganhou, cara. Porque assim, você pode levar o negócio a sério. Porque nos comentários a comunidade foi: ah, mas isso estragou o jogo. Cara, isso não estragou o jogo, cara. Isso é senso de humor fantástico. Assim, não, se você joga não pode usar o jogo do Kojima, você não pode se incomodar com essas coisas, porque ele faz o tempo todo. Cara, é que você não precisa usar se você não quiser, saca? Mas eu usaria pra cagar rindo, assim, cara. Dá risada. Tipo, quando o demo lá que você bota, tipo, uma caixa com uma mulher desenhada e o cara fica... Aí você pode... Cara, isso me ganha, entendeu? Eu acho isso fantástico, saca? Porque mostra que ele não se leva a sério e é divertido, saca? Uhum. O problema de, por exemplo, num GTA, sabe? O shooter dele é ok, ruim, sabe? Ok pra ruim, sabe? O shooter dele. Mas no que... o jogo ele tá se comprometendo a fazer. Eu me divirto atirando nas pessoas, sabe? Se fosse um jogo só de shooter, seria ruim, sabe? Mas o que eu tô fazendo ali ao redor das coisas, o porquê que eu tô fazendo aquilo, o fato de ser um pouco ruim, eu levo um pouco pro fato de, pô, esses caras não são atiradores profissionais, sabe? A desculpa Resident Evil, sabe? De controle ser ruim de propósito pra dar atenção. Nossa. Eu perdoo um pouco isso. Mas no fato do Metal Gear, que ele se dispõe a ser um jogo de ação, espionagem, sabe? A história não dá contexto nenhum, ou seja, eu só sei que eu sou um espião fodão. Eu nem sei quem eu sou, de um Metal Gear pro outro. Eu não sei se eu sou o Big Boss, se eu sou o não Big Boss, se eu sou o Snake, se eu não sou o Snake. Nenhum Metal Gear eu sei quem eu sou mais, sabe? Voltando pros antigos. E nesse, eu nem sei quem que eu sou nesse também, né? Você sabe, é o Ryu Hayabusa. Não fala mal do Ryu Hayabusa. Fale aí já, fale pra me dar contexto, assim, pra eu entender o que eu tô fazendo. Daí, pô, tá beleza, né? Vou ignorar isso. Daí pro fato de que ele se compromete a ser um jogo de espionagem e ação, essas duas coisas, mesmo que tu vá considerar tudo bem, a soma das partes, nenhuma delas faz o trabalho bom o suficiente. De novo, eu tô falando dos Metal Gear antigos, tô falando do novo porque eu não joguei ainda. Mas nenhuma delas soma, não dá resultado, sabe? Não consigo achar uma coisa boa na mistura do que eles fizeram ali, sei lá. Eu acho que elas não são boas o suficiente pra que eu perdoe isso e aceite isso, como por exemplo eu faço com GTA, entendeu? Bom, tudo isso que você me falou me lembra dos reviews Mixed Match do Shadow of the Damned, que pra mim, tipo, um jogo fantástico, divertido pra caramba, que não se leva a sério e um monte de gente é, pô, essas piadas não tem graça, isso não tem isso, aquilo, ah, a mecânica de tiro é igual a isso, o jogo é igual aquilo, ah, não é nada bom disso, tipo, cara, sei lá, e eu achei super divertido, achei massa pra caralho, mas acho que já entra uma questão mais de gosto, assim, sabe? Uh-huh. Mesma coisa com filme, assim, sabe? Eu acho. Tá, agora que a gente já falou, né, de jogos e tudo, até se estendeu bastante, antes de entrar no assunto principal, eu queria só lembrar todo mundo que o podcast precisa da sua ajuda no Patreon. É o www.patreon.com/podcast. Quem contribui com pelo menos $3 tem ainda, né, a participação garantida na comunidade do Google Plus, onde a gente discute tudo quanto é assunto lá com os patronos do podcast. Então, por exemplo, essa semana, quem não é assinante, né, quem não ajuda a gente no Patreon, perdeu discussões sobre rumores do Nintendo NX, machismo no mundo nerd, que a gente discutiu lá também. Esse assunto principal que nós vamos trazer já já no podcast também, nós postamos lá pra ver o que a galera queria dizer. E muito mais, cara. Seco indicando jogos, né, obscuros aí, como o Stasis, que ele postou lá. Cara, várias outras coisas. Neguinho acha um Humble Bundle com alguma promoção legal, posta lá, todo mundo tira proveito. Jogos gratuitos, etc. Então, uma comunidade super, né, movimentada, que eu curto muito interagir com o pessoal lá. E pra você entrar nela, basta se tornar um patrono de no mínimo $3 do podcast. E os patronos VIP, né, os patronos de mais alto nível, aqueles que contribuem com $15 por mês, ainda participam todo mês de um hangout com os podcasters, que no mês passado foi muito divertido, e a gente daqui a pouco já vai começar a pensar no assunto e no dia e hora do hangout de setembro. Então, tá esperando o quê, cara? Ajuda a gente pra fazer ainda mais conteúdo legal. Estamos quase chegando no objetivo lá, em que cada episódio do podcast vai passar a ter leitura de e-mails dos ouvintes. Então, que a gente, como vocês podem ver, a gente não costuma fazer, mas chegando nesse objetivo, nesse patamar próximo aí que nós já estamos, a gente vai fazer isso e muitos outros objetivos lá, vocês têm que olhar no patreon.com/podcast, dá essa força pra gente se vocês curtem isso que a gente faz aqui. Outro aviso aqui pra dar, se vocês me permitem fazer um jabazinho aí, né, disfarçado, na verdade não é jabá não, porque eu tô muito orgulhoso disso que aconteceu. A minha esposa, Cintia Duim, aquela mesma que vocês ouvem no início de todo o podcast, ela que dá a sua voz pra abertura do programa, ou seja, a primeira voz que vocês ouvem em todo o programa do podcast sempre é dela. A Cintia, ela foi entrevistada, ela participou de uma reportagem do Jornal da Record, da TV Record brasileira, onde eles foram, né, até o nosso apartamento conversar com ela sobre manias, né, sobre várias coisas inusitadas que ela tem costume de fazer, e isso foi parte de uma reportagem aí de semana inteira na TV Record, e aí mostrou as manias que ela tem de colecionar coisas e de limpeza e de arrumação, manias essas que toda vez que eu piso na bola e deixo alguma coisa desarrumada, sou sempre eu que sofro as consequências, né, mas foi muito legal ela mostrando um pouco ali da sua personalidade no programa, né, Jornal da Record. Eu vou deixar o link pra vocês darem uma conferida na reportagem. Infelizmente, o link, a Record só disponibiliza a primeira parte. Foram várias partes da reportagem, mas mostra uma parte bem legal. Ficou bem engraçado, divertido e muito orgulhoso pra mim, né? De ver a Cíntia aparecendo também nesse jornal da Record. Então, vou deixar pra vocês verem aí. Espero que vocês curtam. A Cíntia que tem também um blog e um canal do YouTube. Vou deixar todos esses links pra vocês. Ela lá fala de comportamento, beleza, né? De últimos produtos da moda, assim. Um canal bem variado, onde ela fala e tem também as imitações que ela faz, muito engraçadas, que ela coloca no seu canal do YouTube. Então, vou deixar como dica pra vocês aí, darem uma conferida no blog, que é o cintiaduin.blogspot.com, e também no YouTube dela, que é Cíntia Duin, tudo junto. Vou deixar os links pra vocês verem aí no episódio 118 do podcast. Bom, e agora que a gente já falou de tudo aí que precisava, chegamos finalmente, né, aos 40 do segundo tempo, no assunto principal do podcast 118. Como eu mencionei, esse foi um artigo, né, que eu postei pra galera da comunidade do Google Plus, e ele é um artigo do Polygon, mas foi também reportado em outros lugares, e diz o seguinte, que a Federal Trade Commission, que é, né, a instituição do governo americano que regula, vamos dizer, as boas práticas do comércio e da propaganda, ela descobriu que alguns youtubers vinculados à Machinima, eles fizeram vídeos promovendo, falando coisas boas do Xbox One e dos seus primeiros jogos, e foram pagos para isso, só que não deixaram claro para os seus espectadores que aqueles vídeos estavam sendo bancados, pelo menos em parte, pela Microsoft através da Machinima. E isso aí traz à tona novamente toda a discussão sobre ética no jornalismo, ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, onde praticamente a principal fonte de informação, principalmente para a geração mais nova, sobre games é o YouTube. É na forma de gameplays ou na forma de programas, realmente, onde, né, esses formadores de opinião, os chamados influencers, né, os influenciadores de opinião, falam sobre jogos, sobre consoles, sobre produtos. E, né, isso é algo que é cada vez mais presente hoje em dia. E eu queria, então, conversar aqui, nós três, sobre o que a gente acha dessa prática e por que que ela acontece e tudo mais que a gente quiser falar. Seco, acho que você já deu o sinal aí de que tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto, então vai lá. Eu não sei se ficou claro, mas assim, é que aqui na América do Norte tem uma lei que se você, tipo, tá dando opinião sobre um produto, mas alguém tá te pagando como marketing, você tem que fazer esse disclaimer. Você não pode fazer uma propaganda sem dizer que é uma propaganda, sabe? Porque é coisa, é ética de advertisement, assim, sabe? Você não pode... Sim, tipo uma revista que tem lá uma página que fica parecendo que é uma reportagem, né? Mas ela é uma propaganda, ela é paga. E a revista tem que colocar uma observaçãozinha lá, paid advertising. E a mesma coisa se aplica a vídeos. Por isso que deu essa polêmica, porque aqui na América do Norte tem uma coisa um pouquinho diferente do Brasil, assim, que a opinião das pessoas, por causa desse negócio, é levado bastante em consideração, sabe? Então, a partir do momento que essa trust é quebrada, essa confiança é quebrada, tipo, toda uma estrutura que existe acaba indo tudo pro buraco, assim, sabe? Então, por exemplo, você não pode até vender... Se você vende um produto que não é, tipo, 50% de chocolate ou não tem cacau, você não pode chamar, sei lá, de barra de chocolate, ou não pode chamar de sei lá, chocolate quente, sabe? Tipo, você tem série de regrinhas, assim, né? Que regulam o comércio. Uhum. É, exatamente. É que, tipo, você não pode mentir no que você tá vendendo, assim, sabe? Então, tipo, você não pode vender água com gostinho e dizer que é iogurte, sabe? É bebida láctea, assim, sabe? Então, tem um monte de esquema, assim, que eu acho que é importante só de introdução, porque um monte de gente pode pensar assim, ah, que sim, que se foda, assim, sabe? Eu faço isso e, tipo, ninguém vai saber, sabe? Não é só porque existe toda uma estrutura ética, assim, que, na sociedade, assim, que eu acho que faz bastante sentido, porque quando você vê uma propaganda, você sente confiança. Quando você vê a opinião de alguém, você sente confiança. Eu acho que é por isso que existem as regras, é justamente porque não é justo você assistir alguém que tá supostamente dando a opinião dele sem saber claramente se aquela opinião tá sendo patrocinada ou não, né? É uma diferença muito grande. Você levaria com outro grão de sal, né, diferente, ao saber que alguém tá falando do Xbox One sendo pago da Microsoft. É mais ou menos parecido com se eu ou o Seco falarmos de jogos da EA, que a gente insiste em dizer que a nossa opinião não tá sendo influenciada, mas você que tá ouvindo tem todo o direito de saber que nós trabalhamos pra EA, e se, na sua visão, o fato da gente trabalhar pra EA torna a nossa opinião sobre jogos da EA algo que você não vai confiar, é um direito seu. O seu direito é de saber disso. A gente não poderia estar aqui falando dos jogos da EA sem abrir, né? Ou se a gente fosse pago pra isso também. Se a gente vier aqui e alguém fizer uma propaganda do seu jogo no podcast, a gente vai deixar muito claro que aquilo que a gente tá falando é uma propaganda daquele jogo. Tenha todos os instrumentos pra julgar a nossa opinião da forma que você quiser. Então, agora só dando um back, eu acho que Uma coisa só que eu achei bem bacana, que ficou claro logo de começo, é ver que, por exemplo, a Microsoft não jogou sujo, assim, sabe? Porque foi uma parte do pessoal da Machinima e tal, que foi atrás deles pra fazer, dizer, ó, a gente vai fazer esse tipo de propaganda e tal. Isso eu achei bem importante, sim, pra ver que, tipo, que é uma empresa que eu gosto muito, que é uma empresa madura, assim, sabe? Sim, você é caixista, a gente sabe, aham. Uhum. Oi? Não, porra. Videogame. Eu pensei, porra. Eu já tive até Windows Phone, pô. Não, mas esclarecendo isso que você falou, que tá realmente no artigo, a Microsoft não só ela não sabia, né, ela não forçou que fosse dessa forma, e quando ela soube que havia vídeo, isso muito antes dessa investigação, de fato, aparecer, o pessoal da investigação viu que a Microsoft, assim que soube, que tinham vídeos promovendo o Xbox, sendo pagos pra isso e que não tinham deixado essa informação clara, ela mandou o pessoal do Machinima ir entrar em contato com os youtubers pra corrigir isso. Tanto é que a FTC, né, a Federal Trade Commission, no final ela conclui que foram fatos isolados, que foram culpa dos próprios youtubers, então por isso ela decidiu não perseguir, não processar a Microsoft ou a Machinima, e ficou só no âmbito da advertência, né, e deixou lá bem claro que a Machinima, a partir de agora, precisa monitorar de forma muito mais severa os youtubers com as quais ela trabalha. Mas então, no final, não acabou não dando, assim, nenhuma sanção. Mas porque eles concluíram que foi algo isolado e não algo que foi sistêmico, vamos dizer, que era uma prática que a Microsoft está fazendo de querer ludibriar as pessoas. Mas eu acho que é muito importante a gente estar muito atento a essa questão da ética no jornalismo dos games. Rafa, o que, que você acha desse assunto? Vem ajudar a gente aqui também. A gente fala de reviews, a gente fala do quanto eles são importantes ou não, mas esse assunto é até acima disso, né? Mais importante, porque tem a ver com a ética de você estar dando pro seu leitor, ouvinte ou telespectador todas as ferramentas que ele precisa para julgar a sua opinião da forma correta, né? Antigamente a empresa era totalmente responsável pela propaganda que ela colocava, né? Na televisão, né? Então a gente sabia que aquilo ali é da Microsoft, óbvio que elas vão falar bem do produto delas. Sim, e na televisão, tá lá, se não é o programa mesmo, se não é, não tá lá num seriado, alguém usando um Xbox, sabe? Que é meio que merchandising, né? Chamando isso. Por mais que tu saiba que o público leigo, assim, por mais que eles saibam que a propaganda afeta ele, sabe? Pô, aquela pessoa no seriado tá usando um Xbox, então o Xbox é legal. Looks so cool! Mesmo assim, é dado como propaganda, sabe? Mas hoje em dia, com essas novas mídias, né? Que tem no YouTube, que todo mundo pode fazer conteúdo e algumas pessoas são extremamente populares, né? Famosas, ganham dinheiro com isso. Conteúdo desse sentido fica difícil de tu dizer, né? De quem que fez. Sim. Se esse conteúdo pô, eu acho isso legal mesmo, ou não. Fui pago pra isso. E fica mais importante ainda ficar óbvio que é pago, né? Sim. Até na televisão, quando não é óbvio que é pago, tem que ter o disclaimer dizendo que isso foi uma propaganda pago. Isso é muito comum, por exemplo, com propaganda política, né? Sim. Que diz, a propaganda foi pago pelo governo tal, pelo partido tal, né? Isso é bastante comum. No YouTube, que fica meio blurry, assim, né? A opinião de quem que é. Vai ter, claro, céticos que vão dizer, não, a Microsoft sabia de tudo, eles sabiam que isso ia acontecer e deixaram isso acontecer. Ou pior, mandaram que fosse dessa forma. Talvez até nem manda, porque já é muito teoria da conspiração. É. Né? Mas pode ser que eles seja só negligência. Eles sabiam que o que ia acontecer, porque a internet é esse meio selvagem, né? Que qualquer coisa pode acontecer, e deixaram, sabe? Mas eu tô mais pro lado de que não, que eles foram mais vítimas, assim, de que quiseram fazer uma push, né, de marketing com as pessoas que realmente influenciam as pessoas, como propaganda, mas aquelas pessoas falharam em deixar isso claro, que era a propaganda. Porque a Microsoft sabe o quanto eles têm a perder se eles fizeram uma cacada dessa, ah, sabe? É, claro. A Microsoft, eles não são burros, sabe? Eles sabem que se essa Trade Commission cair de pau neles, eles iam se fuder bonito, assim. Por isso que eu acho que não a Microsoft não tem muita culpa nisso. Seco, você lá no começo dessa discussão falou uma coisa que eu acho muito central, questão da confiança, que uma vez que você perca a confiança em alguém que tá ali na sua frente pra te dar opinião sobre produtos ou coisas que você pode até não conhecer ou se conhece, quer saber mais sobre aquilo antes de consumir, uma vez que você quebra essa confiança, né, você antes achava que aquela era uma opinião imparcial, e aí você descobre de repente que aquilo tá sendo pago, é muito difícil ou talvez impossível de recuperar. E então eu queria assim que você falasse, você, Fernando, já falou que não gosta sites, ler reviews, mas não é tanto pela confiança, é mais pela qualidade mesmo do review. E, assim, YouTube e endorsement desse tipo de produto em podcasts, em vídeos, isso é algo que você tem esse hábito de fazer e tem essa confiança ou não? Acho que depende. Um que eu acho que é super transparente, super bem feito, é o que o MRG faz, assim, sabe? Uhum. Com livros e jogos. Eu gosto da maneira como que eles expõem, assim, sabe? Apesar da gente saber que muitos daqueles episódios são patrocinados, tipo, a Panini lança uma revista nova, mas eu já vi eles falarem mal de revistas e dar notas baixas, mesmo tendo sido pagos pra revisar. Eu acho que isso aí é interessante ver acontecer. E é quando a gente fala dos jogos da EA, por exemplo, a gente também sempre fala isso. Ah, se for um jogo ruim, a gente vai falar que é ruim, entendeu? Como já aconteceu aqui. Então eu acho bem interessante, esse é um exemplo bem legal que você citou. O MRG, pra quem não sabe, Matando Robôs Gigantes, faz, entre outras coisas, né, reviews de quadrinhos, de games, de filmes. E então fala, e você então é também alguém que, como eu, curte o trabalho que eles fazem lá de análise, né? Eu, assim, todas as vezes que eu assisti, assim, eu senti uma confiança, assim, depois que eu fiz a entrevista com o pessoal, eu vi, assim, tipo, porra, ele é um cara que nem a gente, assim, e tem a mesma linha de raciocínio, assim, sabe? Que é, tipo, a confiança com o pessoal, tipo, não quebra, sabe? Ser sempre tranquilo. Isso eu achei bem bacana, assim, sabe? Então, eu, às vezes, eu vejo, assim, ouço alguns episódios, vejo propagandas e tal, dá pra ver a sinceridade, assim, sabe? Não tá mentindo, não tá exagerando, tá sendo sincero, assim, sabe? E teve alguns de jogo em geral, eu tenho um pouco pé atrás, assim, porque raramente YouTube de vídeo de jogo eu senti que o cara tava sendo imparcial, assim, sabe? Que sempre tem alguma coisa assim, tipo, de ou você não gosta da outra plataforma, ou você não gosta daquele negócio, ou você é muito apaixonado por determinados jogos, assim, então sempre tem um bias, assim, sabe? É, tipo um apaixonado por um Splinter Cell fazendo review de Metal Gear, esse tipo de coisa. É, ou um apaixonado por GTA fazendo review de GTA, sabe? Ou se, por exemplo, botar um cara que nem eu fazendo review de GTA, sabe? Se eu for tentar ser sincero, todo mundo acha que eu tô sendo pago pra malhar, sabe? Tá sendo pago pelo pessoal da Saints Row. Tu entende? Mesma coisa com Skyrim, assim, se eu fosse bem sincero o que eu acho de Skyrim, todo mundo dizia, ah, você fala isso porque você trabalha porque na Bioware. Você trabalha na Bioware. Claro que você não vai falar. Mas assim, tipo, como gamer, na minha opinião, era sempre a mesma, assim, sabe? Pô, mas a gente elegeu o Oblivion o melhor jogo do ano quando ele saiu. Pois é, assim, em reviews, eu sei que teve uma época que teve problema até na Eidos, que eles, era conhecido que eles estavam bancando um jogo, acho que na GameSpot, né? É, foi a grande confusão que o Jeff Gertzman saiu da GameSpot. Foi o Kane & Lynch Dead Man. Você pode dar só um overview refresh pra gente? Porque, na verdade, nunca ficou provado de que ninguém fez review do jogo nenhum lá, sendo pago pra falar bem. Na verdade, o review foi um review muito negativo que o Jeff Gertzman, hoje do Giant Bomb, fez, né? Mas o problema foi que a página da GameSpot tava de cima a baixo decorada com propagandas, isso sim, pago, né? Do jogo feito pela Eidos, o Kane & Lynch Dead Man. Então, é um site promovendo que você compre aquele jogo, né, na forma de anúncio comercial, cujo review foi uma nota baixíssima. Eu nem lembro se foi 3 ou 4. Foi uma nota 6, muito... cara. Foi 6, nem foi tão baixo assim, tudo bem. Uma nota boa. É acima da média, sabe? É, tipo, você passa no colégio se você tirar 6. Né? E aí, a confusão, na verdade, foi o Jeff sofrendo internamente na GameSpot, né, uma certa pressão pra ou mudar o review, ou retratar alguma coisa que ele falou. Ele se sentiu violado na sua liberdade editorial, e que é aquilo que as pessoas estavam indo buscar no site, né? Ele sentiu que... E ele em nenhum momento ficou provado, mas ele acha que esse review em particular sofreu uma maior atenção, scrutiny, como a gente chama no inglês, do pessoal da GameSpot, pelo fato deles serem parceiros comerciais da Eidos. Mas isso é tudo especulação, não ficou provado que foi por isso. Mas ele não quis esperar pra ver. Ele falou, ah, vocês estão se metendo no meu review, seja lá por que motivo for que vocês tiverem pra querer se meter, então eu tô fora. E junto com ele saíram vários outros. E na verdade foi o fim da GameSpot como lugar relevante de análise, né, e conteúdo de games, na minha opinião e na opinião de muita gente. Isso vocês acham, assim, uma coisa que agora você comentou que é importante, tipo, sempre que tem um jogo sendo lançado, as páginas dos sites mais importantes é coberto, assim, tipo, de advertisement. Sim. Você acha que existe um grau de pressão em cima disso? É uma linha tênue, né, aí que a gente anda nela, né? Eu gosto muito, por exemplo, da abordagem do Polygon, que deixa muito claro as suas políticas de ética. Todo artigo que é opinião vem escrito bem grande, opinion. Análise, né, review, é óbvio que é opinião, e tem lá sempre o link pro código de ética. E eles procuram... Eles contam, né, isso aí a gente vai acreditar na palavra deles, que eles recusam constantemente pedidos para advertisement quando eles acham que vai dar para o público que lê o site deles a impressão de que eles estão sendo influenciados. Se algum ad, eles olham pro ad não só, ah, vai ganhar quanto pra anunciar, não sei o que, mas também se vai, vamos dizer, atrapalhar a lisura deles, né, ou a percepção que as pessoas têm da transparência deles. Entendi. Então, eu não sei o quanto disso é verdade, mas eles falam isso. Eu acho isso uma abordagem interessante. Agora, quem tem esse tipo de site de portal também tem que comer, né? Tem que sobreviver. Eu acho que existe aí um ponto de balanço a você encontrar. Eu acho que, cara, se a gente vivesse num mundo ideal, que obviamente não vivemos, não, esse problema não existiria. Todo mundo teria a sua ética no lugar de falar de produtos, bem ou mal, da forma como, por exemplo, eu falei que eu acho que o MRG faz e que a gente procura fazer aqui, independente de quem tá anunciando. O cara, deixa o cara anunciar e a gente vai falar o que a gente achou, né? Cada reviewer vai falar o que achou do jogo ou do produto. E, bom, a gente tá falando dos outros. Se é o produtor, você entende todos os negócios. Você tá afim de falar sobre as diretivas de quando a gente lança um jogo na EA? Sobre reviews, sobre user reviews, sobre essas coisas? É, a gente tem uma série de guidelines que a EA dá pra todos os funcionários. Uma das coisas mais importantes é, se você vai falar ou escrever em qualquer lugar, pode ser um user review do Metacritic, pode ser o seu blog pessoal, pode ser o seu podcast com dois amigos que trabalham no Canadá, você tem sempre que deixar muito claro que você trabalha para a EA, que é o mínimo que você precisa, né, que a pessoa que tá lendo precisa, pra poder tirar a conclusão que ela quiser. E aí ela pode ser que ela vai ler isso e vai desistir de ler a sua opinião. É um direito dela achar que a sua opinião pode estar sendo balizada pelo fato de você trabalhar na EA. Claro, funcionários da EA, a maioria deles, acho que todos praticamente, têm ações da EA, que eles podem até já ter vendido, mas são dados pra eles como uma forma de participação nos lucros. Então você tem ação de uma empresa, você vai querer que aquela empresa vá bem pra poder as suas ações que você tem subirem de valor. Então tudo isso aí, se quiser usar isso pra desconsiderar a opinião, cara, vai fundo, tem que fazer mesmo. Nossa obrigação é dar essas informações pras pessoas. Então lá, na EA a gente tem essa recomendação, né, um guideline, é mais do que recomendação, é tipo aquela coisa que eles não tá escrito, não é uma lei, mas é melhor você fazer, senão vai dar merda pra você, entendeu? É, a gente tem isso muito forte e é bem legal. E eu acho que, cara, não deve ser muito diferente nas outras empresas, não. Você deve ter isso também, né, Rafa? Não tem muito, não, cara. É porque a gente tem um departamento só que cuida disso, né? Entendi. De relações públicas, assim. É o que a gente tinha falado no outro episódio, assim, que a diretriz que tem é que a gente não pode falar em nome da empresa, né? Tirando isso... Tá, mas tudo bem. Mas diferente, o que a Gameloft acha dessa polêmica da ética no jornalismo de games? Fala em nome da Gameloft. Troll. Troll. Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aqui no finalzinho do Podcast 118. A gente vai tocar primeiro a música que eu até achei, sinceramente, que ia ser mais difícil de ser descoberta do que ela acabou sendo. Mas a musiquinha do episódio passado, lembrando que foi a indicação do nosso patrono e ouvinte, Thiago Domingues. Então ouçam aí novamente vocês que ainda não lembram mais. Vocês têm alguma ideia aí? Passou uma semana, hein? Tem som de Cabaré do Barato. Não sei, né? É o Cabaré do Croc, aquele jacarezinho miniatura, crocodilo miniatura, que tinha um joguinho de action adventure antigamente, PlayStation 1, eu acho. E, na verdade, eu peguei esse pedaço do Croc 1, é a música tema, né? Mas depois eu ouvi a do Croc 2, é idêntica. Então, quem respondeu Croc 1 ou 2, eu considerei que acertou. E foram eles, seis ouvintes. O Del Agustin foi o primeirão, mandou bem. E depois o Fernando Henrique Rosa, o Leandro Tavares, o Bruno Assarice, o Thiago Gualtieri e o Guilherme Alan Johan. Todos esses aí acertaram o Croc 1 ou Croc 2. Valeu aí, agradecemos mais uma vez o Thiago Domingues ter deixado a dica pra gente. E essa semana, né, a gente tem um agora que foi o Rafa que trouxe pra gente. Então, Rafa e Fernando já sabem esse próximo que eu vou tocar, mas você que tá em casa vai ouvir e dizer pra gente no comentário no podcast.com.br, episódio 118, ou então pelo Twitter, @podcastbr. Vamos ouvir. Thank you. Rafa, que bronca que eu tenho desse jogo não ter sido mais apreciado pela humanidade, que é fantástico, cara. Eu curto demais, eu sei que você também. Então, quem sabe aí, manda pra gente a resposta. E esse é o podcast musical dessa semana. Dica, não é Chrono Trigger. Não, o Chrono Trigger foi apreciado pela humanidade toda. Tá lá no pedestal com o melhor jogo já feito. O Rafa falou que é Mad Max. É dessa semana, né? Por aqui então o nosso podcast 118. Agradecer demais a presença do Rafa, do Fernando, a audiência de vocês, o apoio de todos os nossos patronos. E, cara, é isso. Tem muito mais o que falar, não. A gente falou de bastante coisa aqui, jogos, polêmicas, tudo mais. Deixa a sua opinião, fala pra gente o que você acha, se você concorda, discorda. Cara, o que você quiser. Tamo aí pra isso mesmo. Deixa seu comentário no nosso site, entra em contato no Twitter. E pra quem é patrono também, continua a discussão sobre esse episódio lá na nossa comunidade exclusiva do Google Plus. Rafa, obrigado, um abraço e vai voltar a jogar o seu Mad Max, depois um pouquinho de Metal Gear, valeu? Beleza, falou. Você também, Fernando. Bom restinho de fim de semana pra você. Bom feriado e a gente se fala, valeu? Beijinho, beijinho. E tchau, tchau. Você assistia Xuxa quando era criança? Fala a verdade. Pô, eu sou carioca, né, velho? Tudo carioca assistia Xuxa, pô. Eu odiava Xuxa, cara. E aí, uma vez, duas primas gêmeas minhas foram passar férias. Tinha esse costume, né, primo, passar férias na casa do outro primo. Já tá rindo aí, você. Elas foram passar férias em casa, eu posso fazer. E aí, não foi eu que pedi. Aí elas foram, queriam assistir Xuxa. E eu era muito chato, cara. Eu não deixava. Falei, na minha casa não vai assistir. E elas choraram nesse dia. Minha mãe teve que intervir e deixar elas assistirem a porra do programa. Você da Xuxa. Você assistia Mário é Maravilha, é isso, né? Não, cara, sai fora. Então é isso. Histórias de infância à parte, vocês ficam imaginando o resto da história, né, de Giliar com as suas duas primas passando as férias em casa. A gente se despede por aqui. E a Giliar Lopes também diz tchau pra vocês e até semana que vem. Valeu! Mostly fun. And at your feet, through your crown, just on my plate.